Deus, eu vou te contar, hein? Dei graças a Deus que Rafael cresceu. Ele foi muito levado, foi. Assustava as velhinhas da igreja, o interfone tocava. Eu já dizia, meu Deus, é queixa, porque era o dia todo. Eu tinha que ir na escola e a diretora me chamava, porque Rafael cortava o cabelo das amiguinhas na sala de aula. Esse som eu dedico pra minha comunidade. Como muito meus filhos. Pra todos os amigos que estão aí comigo. Rafael, Santiago, Diego, Pablo e Bruno, que papai do céu levou. Minha coroa, tu é rainha, foi foda me pôr na linha. Você conseguiu educar 5 filhos sozinha. Reclamação de vizinha, toquei todas as campainhas. Perturbei outra velhinha com a pistola de bolinha. E o tênis que tinha luzinha no colégio Geraldinha. Você prometeu comprar trabalhando numa cozinha. Meu coroa com fusquinha, McDonald's só casquinha. Nunca fui de panelinha, mas pegava as patricinha. Matinei várias novinhas, já com calcinha de oncinha. Vodka com Sprite, sempre foi minha caipirinha. Mó saudade do abelhinha e das corridas de chapinha. Sem esquecer do Manetê, melhor goleiro da pracinha. Curti ribe com balinhas, drupe mil bicicletinhas. Curti vale na rocinha, mas depois virou modinha. Passa bola, seu fominha, que a responsa tá na minha. No microfone adivinha, batória só faz gatinha. Na quadra do Bloco 5, já fiz mais de 2000 gols. Agora junto com 5, tô partindo pra 2 shows. Elas querem ouvir meu free, só pra apreciar meu flow. Sempre tenho mente vir, mas não sabe pra onde eu vou. Na batalha da vida mostrei quem sou. Guerreiro samurai, transformando o verso em flow. No momento a casa cai, tu é o único que ficou. Resistência e mente forte, é o que me consagrou. É a batalha de MC, eles me chamam campeão. Já fiz rima no busão, já fiz show pra multidão. Alquimia, transformação, poder da mente. Meia dúzia de maluco conquistaram mais de gente. Só mais um grão de areia, até ontem eu era ninguém. Sozinho no caminho eu busquei força e fui além. Somente Deus me tem, somente Ele me detém. No lugar onde eu cresci me ensinaram a plantar o bem. Me disseram seja alguém, moleque, a vida encara. Confesso na fraqueza, me faltou foi vergonha na cara. Na roda desses cara, quem cola tá ligando. Eles não botam fé nessa parada de que é raio humano. E de tanto que errei, aprendi a acertar. Melhor chance eu agarrei e subi a aproveitar. Somente aquilo que sei, é o que posso confirmar. Tão longe de virar rei, mas perto de me salvar. E eles vão criticar minha forma de viver. Se importa em me rebaixar, mas não se importa em crescer. Já sabe o que eu vou falar, nem sabe o que vai dizer. Tenta me desafiar, sabendo que vai perder. Atari 2 Mega Drive, agora tem 2 Xbox. Só andava de que chute, me oferece Nightshots. Conquistei tudo sozinho, se fala merda, tô com boss. Vai ficar de vez inchado pra nego achar que é botox. Lembro do tempo normal, Kinder Ovo era 1 real. Seu comédia é bem legal, 4x4 sou tilão. Se quiser esbarrar comigo, brota lá toda segunda. Continuo no mesmo pico de chinelão e bermuda. Na quadra do Bloco 5, já fiz mais de 2000 gols. Agora junto com 5, tô partindo pra 2 shows. Elas querem ouvir meu free, só pra apreciar meu flow. Sempre tenho mente vir, mas não sabe pra onde eu vou. Na batalha de MC, eles me chamam campeão. Já fiz rima no busão, já fiz show pra multidão. Alquimia, transformação, poder da mente. Meia dúzia de maluco conquistaram mais de gente. Os bons sempre vão primeiro, tá vendo? Pra ser os anfitriões lá em cima. Saudades eternas, tá vendo? Na geral que já se foi. Meus amigos mesmo, das minha coroa, minha rainha. Meus irmãos, picolé, pô, macaco, cafu, entendeu? Sou jogador, pô, caralho. É verdade, filho. Mas é um bom menino, hein? É um bom filho. Eu amo meu filho. É assim. Certo, essa banda que vai fazer muito sucesso. Eu acredito. Orgulho quanto tempo da senhora, dona. O talento de todos. É isso. Já mora nas mães da minha mãe. Isso é, não é, negão. Sem mágoa. Sua mão no coração. Manda carta. Me liga. Me liga.